Estaremos aqui em uma linda festa, festa dos milagres de Deus, festa de clamarmos a Deus, festa de buscarmos a presença do nosso Deus. Eu vou orar por você agora, eu vou orar por você agora, eu vou pedir a bênção de Deus para a sua vida agora e você já vai sentir o toque das mãos de Deus e o agir de Deus na sua vida e na vida da sua família. Vamos? Preparado? Então vamos clamar a Deus, forme as suas caravanas, mande o WhatsApp agora mesmo, divulgue, convide os teus amigos, todos em um só propósito, clamando a Deus, porque Deus vai fazer milagres extraordinários na sua vida. Prostremos agora e busquemos a face do nosso Deus com fé, e Ele nos ouvirá. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença, meu Pai, clamando com milhares e milhares de vidas que estão necessitando da tua ajuda. Tu és o Deus que responde, tu és o Deus que traz alívio para a alma do cansado, para a alma do aflito. Meu Deus, o Senhor é Deus que faz. E é neste momento, meu Deus, que eu me coloco na tua presença para clamar com milhares e milhares de vidas que estão necessitando do socorro do Senhor. Olha, meu Deus, esta mulher, Senhor, este homem, meu Pai, que já está, Senhor, se preparando, meu Deus, porque sabe que neste domingo os céus irão se abrir e milagres extraordinários irão acontecer. Move as tuas mãos poderosas, meu Deus, agora. Move as tuas mãos poderosas, Senhor, e realiza, meu Deus, o grande milagre que este homem necessita, que esta mulher necessita, meu Pai. Por causa do AVC, ela perdeu os movimentos do seu corpo. Por causa do AVC, meu Pai, esta pessoa, meu Deus, está em cima de uma cama neste momento, não podendo se movimentar, mas eu creio, meu Deus, no poder da oração. Eu creio, Senhor, que neste exato momento o Senhor já está movendo as tuas mãos e arrancando todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, meu Pai, que aflige, meu Deus, a vida deste homem, desta mulher. Arranca mesmo agora e entrega esta grande vitória. Guarda o teu povo, meu Pai, que estarão vindo de todas as partes do Rio de Janeiro, meu Pai, neste grande domingo, as caravanas que estarão vindo, os doentes que estarão vindo, os enfermos, os aflitos, os desenganados, meu Pai, todos em um só propósito, crendo na resposta do Senhor. Então atende, meu Deus, agora e livra para a tua glória, é o que eu te peço e te agradeço agora, em nome do Senhor Jesus. Aí está a oração que move as mãos de Deus. Vamos, Rio de Janeiro, chegou a sua vez. Domingo, hein? É o quarto dia desta poderosa campanha, é o quarto mergulho. Eu quero ver você aqui levantando as mãos aos céus e clamando juntamente comigo. Rua Senador Pompeu, número 27, a 500 metros da Central do Brasil e a 200 metros do metrô Uruguaiana. Neste endereço, você vai ver com seus próprios olhos estes milagres acontecendo. Não fique em casa, não, não, não, não, não. Faça como já fez milhares e milhares de vidas, alcançou o milagre, agora chegou a sua vez, todos unidos em um só propósito, vivendo o milagre que nunca viveu. Rua Senador Pompeu, número 27, a 500 metros da Central do Brasil e a 200 metros do metrô Uruguaiana. Vencedor, consagrou na sã doutrina a igreja. A Igreja Pentecostal, Deus é Amor, está de portas abertas para transformar a sua vida. Anote os nossos cultos e horários e receba a bênção de Deus. Bem-vindo à Rádio Deus é Amor, Rio de Janeiro, em FM 102,9, ZYD 462, em AM 1030 kHz, ZYJ 467, Rio de Janeiro. Rádio Deus é Amor, 24 horas por dia, com a voz da libertação. Rádio Deus é Amor. Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Fogo santo, fogo desce no templo do meu Senhor. E lembrando, o povo do Rio de Janeiro, chegou, ouvintes, a grande sexta-feira. É hoje, daqui a pouquinho, no horário das 23 horas, a grande vigília, que já é tradição no Rio de Janeiro, a vigília dos remidos de Deus. Daqui a pouquinho, no horário das 23 horas. É a madrugada do avivamento, é a madrugada do despertamento, é a madrugada de receber o dom do nosso Deus. Ouvintes, venha, Rua Senador Pompeu, número 27, daqui a pouquinho, presença já confirmada do homem de Deus, pastor Fábio de Oliveira, ministrando a palavra de Deus e orando em seu favor. Quando Deus tra...